Olha, uma ação que pede a cassação do prefeito de Parnaguá por compra de votos chega à fase final. Chegou à fase das alegações finais, a ação de investigação judicial que pode resultar na cassação do mandato do prefeito de Parnaguá, Miguel Omar Barreto Risse, né? Popularmente conhecido como Miguelão, e a vice-prefeita Semirames, né? Semirames Elvas de Aragão Melo. A ação ajuizada pelo ex-candidato a prefeito Marcos Milton Soares de Lustosa de Araújo, em conjunto com o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, acusa a dupla eleita na prática de práticas ilícitas durante o pleito municipal de 2024, incluindo abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, né? Captação ilícita de sufrágio, ou seja, minha gente, é dinheiro, é folha, né? F-O-L-H-A, folha. Dinheiro, né? Compra de votos. É isso aí. É porque a justiça tem um palavreado que a gente às vezes não entende, né? Pois é, de acordo com a denúncia, os investigados teriam distribuído camisetas e outros brindes aos eleitores em troca de votos, prática expressamente proibida pelo artigo 41, a linha A da lei de número 9.504/97, que regulamenta as eleições no país. O caso ganha contornos mais graves porque, segundo os denunciantes, a prática teria continuado mesmo após as determinações judiciais para sua interrupção. A Justiça Eleitoral já havia emitido decisão ordenando, né, por não apenas o fim da distribuição dos materiais, mas também o recolhimento das camisetas já entregue, sobre a pena de multa diária de R$5.000. O suposto descumprimento desta ordem é apontado pelos autores da ação como evidência do desrespeito dos candidatos pelas normas eleitorais e pelas sanções impostas pelo Judiciário, né? Vamos aguardar, então, portanto, as últimas atualizações sobre esse caso, né? Para você que está ligado com a gente em São Francisco do Piauí, são 12 horas 41 minutos. Pois é, o Sindicato dos Professores protesta por reajuste salarial de 15,5% lá em Teresina. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina realizou uma assembleia no centro, seguida de manifestação em frente ao Palácio das Cidades, na manhã de hoje. A entidade, que representa diversas categorias da administração municipal, apresentou uma série de reivindicações. Entre os principais pontos estão um reajuste de 15,5% para os profissionais da educação, né? E a equiparação salarial dos auxiliares de saúde bucal, gratificação aos servidores do laboratório Raul Bacelar e o pagamento dos adicionais de risco de vida e a hierarquia aos agentes da Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal, né? Aí, portanto, né? Rapaz, aqui é um negócio. O auxiliar de saúde bucal recebe R$ 982 de salário. Hoje, um salário mínimo é R$ 1.500. E lá, um auxiliar de saúde bucal recebe R$ 982 é o salário hoje. Então, tá muito defasado, realmente, meu amigo, né? É isso aí. Somos em São Francisco, 12 horas e 42 minutos. Para você ligado com a gente na sintonia. Olha, vamos falar da seca no Piauí. O governo federal reconhece o estado de emergência em mais de 200 municípios. O governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, tem reforçado as ações de apoio ao estado do Piauí, que enfrentam uma das secas mais severas dos últimos anos. O cenário é crítico. Nos 224 municípios piauienses, 205 estão em situação de emergência vigente por seca ou estiagem. Somente nesta segunda-feira, o Ministério reconheceu a situação de emergência em 126 municípios afetados pela seca no estado. Com isso, essas cidades estão aptas a solicitar inclusão e ampliação na Operação Carro-Pipa Federal, além de recursos federais para as ações de resposta com abastecimento emergencial de água potável, dentre outras ações, né? Portanto, desde o início do período da estiagem, né, por meio da Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil, a SEDEC, já destinou cerca de quase 400 mil em repasses ao estado, principalmente para locação de caminhões-pipas e compra de combustível. Os recursos financeiros emergenciais visam garantir o abastecimento de água nas áreas urbanas que enfrentam colapso hídrico. Atualmente, 21 municípios estão atendidos pela Operação Carro-Pipa Federal, com 162 caminhões atendendo uma população de 61.573 pessoas, né? Pois é. Vamos ver aqui, então, portanto, né? Aqui no Piauí não tem aqui a relação, né? Tá aqui, ó. Vamos então aqui aos municípios, né? A qual foram aí, portanto, aqui os municípios não é... Não está por estado, mas então vamos ver aqui, então, portanto, os do Piauí, né? São a Cauã do Piauí, a Lagoinha do Piauí, Alegrete, né? Aroazes, Aroeiras do Itanhim, também do estado do Piauí, Arraial do Piauí, Assunção do Piauí, Barra da Alcântara, Bela Vista, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina, Brejo do Piauí, Buriti dos Montes, Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Grande do Piauí, Canto do Buriti, deixa eu ver aqui, Colônia do Piauí, Conceição do Canidé, também do Piauí, Curral Novo do Piauí, Dom Expedito Lopes, Elesbão Veloso, Floresta do Piauí, Floriano, Francisco Aires, Francisco Macedo, né, Francisco Santos no Piauí, Fronteiras, Geminiano, Inhuma, Ipiranga, Isaías Coelho, Itainópolis, né, Itaueira, Jacobina do Piauí, Jaicós, Lagoa do Sítio no Piauí, Marcolândia, também Massapê, Monsenhor Hipólito, Nazaré do Piauí, Oeiras, Nova Santa Rita, Novo Oriente do Piauí, Padre Marcos, Paz Landim, deixa eu ver aqui, tem mais cidades, né? Paquetá, Patos do Piauí, Paulistana, Pedro Laurentino, Picos, Pimenteiras, Pio Nono, Ribeira do Piauí, Regeneração, deixa eu ver aqui as mais cidades, nós temos Santa Cruz do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, Santa Rosa do Piauí, Santana do Piauí, Santo Inácio do Piauí, São Félix do Piauí, São Francisco de Assis, São Francisco do Piauí, São João da Canabrava, São João da Varjota, São José do Peixe, São José do Piauí e São Julião, né, São Luís, São Miguel do Fidalgo, Simões, Simplício Mendes, Socorro do Piauí, Sussuapara, Tanque, Valença do Piauí, Várzea Grande, Várzea Grande, Vera Mendes, Vila Nova, né? O Alferraz, deixa eu ver quem mais aqui. São essas as cidades aí, portanto, do Piauí, que foram decretadas aí pelo governo federal, né? Esse estado aí, portanto, né? Olha, a Prefeitura de Teresina convocou novos professores aprovados no concurso, né? A Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Secretaria da Administração e Recursos Humanos, convocou mais candidatos aprovados no concurso público para professor de polivalência, inglês, matemática, língua portuguesa e ciências, através do edital de convocação publicado no Diário Oficial do Município, de número 4008, de 15 de maio de 2025. A convocação refere-se ao edital número 2 de 2024 da SEMEC. Estão sendo, portanto, convocados candidatos para os cargos da Secretaria de Educação, conforme a necessidade para o preenchimento dos cargos. Ora, vamos agora falar aqui sobre o prefeito, né, doutor Erimar. Ao prefeito aqui de São Miguel do Fidalgo, né, acusado de transferir verba pública para conta pessoal do presidente da Câmara lá de São Miguel do Fidalgo. Pois é, o Ministério Público do Estado ingressou com ação civil por ato de improbidade administrativa em desfavor do prefeito de São Miguel do Fidalgo, Erimar Soares de Souza, o doutor Erimar, acusado de transferir ilegalmente dinheiro público para conta pessoal do presidente da Câmara Municipal, Benedito Barbosa, do MDB, também denunciado. Segundo a denúncia da promotora Emanuele Martins, ajuizada no dia 16 de maio, o município de São Miguel do Fidalgo fez lançamentos na conta bancária pessoal do presidente da Câmara, totalizando R$ 55.250. né? A transferência foi feita em 31 de dezembro de 2021, de maneira fracionada, sendo um pagamento de R$ 36.400 e outro no valor de R$ 18.850. Na ocasião, a Prefeitura alegou que o montante transferido tratava-se de incorporação de saldos da Câmara para o orçamento do ano seguinte, sob a alegação de que o lançamento no CPF do ordenador de despesas seria apenas uma prática contábil consolidada. Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado informou que os valores foram lançados de forma indevida, sem comprovação de prestação de serviços ou repasse à estrutura da Câmara. Além disso, os documentos fornecidos pelo Tribunal de Contas demonstram que outros casos, os empenhos foram feitos, né, portanto, corretamente em nome da Câmara Municipal. Né? E a materialidade da irregularidade se revela pela destinação direta dos recursos a uma conta pessoal em vez de uma conta institucional, o que contraria os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Ademais, os registros fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí não confirmam que os pagamentos tenham sido efetivamente repassados à estrutura administrativa da Câmara de Vereadores, o que demonstra uma possível tentativa de mascarar a real natureza dos gastos, destacou a promotora. Além do prefeito e do presidente da Câmara, também foi denunciado o secretário de Administração e Finanças de São Miguel do Fidalgo, à época dos fatos, Ítalo Florencio Leal, sobrinho do prefeito. O secretário municipal de Administração e Finanças, Ítalo Florencio Soares Leal, detentor da responsabilidade técnica e direta sobre a execução orçamentária, né, e os pagamentos municipais, contribuiu ativamente para o ilícito. Não apenas ordenou, autorizou os empenhos indevidos, como se manteve silente mesmo após repetidas requisições do Ministério Público, recusando a se apresentar documentos comprobatórios ou justificativas plausíveis, o que demonstra a clara isenção de ocultar, a intenção de ocultar a operação e frustrar a atuação do controle externo. Aí, rapaz, pois é. Também foi pedida a quebra dos sigilos bancários e fiscal dos três denunciados para obtenção de informações referentes aos anos de 2021 e 2022, né? Pois é. Aqui, o doutor Edmar encaminhou uma nota, né, aqui para o GP1, né? E ele fala aqui na nota, a respeito da notícia veiculada, né, sobre a suposta ação de improbidade administrativa envolvendo o prefeito de São Miguel do Fidalgo, cumpre esclarecer à sociedade e à imprensa que a narrativa apresentada é totalmente infundada e será refutada nos autos com a devida comprovação documental. Importa destacar, desde logo, que não houve qualquer transferência de recursos públicos para conta pessoal de agente político. Trata-se apenas de escrituração contábil sistêmica, em decorrência de repasses de duodécimo, prática utilizada corriqueiramente na prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado. Tanto é a ausência de fundamentação para a ação que as contas do gestor foram devidamente aprovadas pelo Tribunal de Contas. Reitera-se o compromisso com os princípios da legalidade e a transparência, né, que é peculiar na administração municipal, e logo após a intimação irá ser apresentada a defesa. Meu amigo, né? Agora eu quero falar o seguinte, não foi à toa que foi denunciado, meu prefeito, né? Não foi à toa que foi denunciado, né? Então vamos aguardar os próximos capítulos, tá certo? Pra você ligado com a gente, São Francisco do Piauí, são agora 12 horas e 53 minutos. MHz. Esta é a Rádio Líder FM, operando em fase experimental na frequência de 87,9 MHz. Uma emissora da Associação de Rádio Difusão Comunitária de São Francisco do Piauí. Notícias policiais. Então, para você ligado com a gente pela Rádio Líder FM 87,9, vamos aqui somente com essa notícia, porque a gente vai ter que sair agora, né? Já, amanhã a gente vai estar de volta. Vamos então só com uma notícia aqui. Portanto, aqui a gente falava sempre aqui da Tatiana, né? A vereadora Tatiana Medeiros. Pois é, foi encontrado hoje um tablet e um celular na cela da mesma, lá dentro da cela da vereadora, no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí, lá em Teresina. Os dispositivos foram encontrados em um compartimento escondido, situado no interior da própria cela. Com a descoberta, o material deve ser investigado, além de saber como os aparelhos teriam chegado à parlamentar presa, né? A localização dos aparelhos eletrônicos vem no mesmo dia do anúncio da Câmara Municipal de Teresina sobre a convocação do suplente da vereadora Tatiana, sendo o empresário Leônidas Júnior. Presa e afastada do cargo, a parlamentar segue recebendo o salário de cerca de R$ 25 mil. Reais. Tatiana Medeiros teve dois pedidos de liberdade negados anteriormente. Ela segue sob investigação da Polícia Federal após ser detida durante a segunda fase da Operação Escudo Eleitoral, que imputa crimes como formação de organização criminosa, corrupção eleitoral, falsidade ideológica relacionadas às eleições, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e peculato, desvio e prática conhecida popularmente como rachadinha. As investigações indicam de servidores públicos e uso irregular de verbas na Câmara Municipal de Teresina. Com o processo agora encaminhado à Procuradoria Geral Eleitoral, o próximo passo é a emissão do parecer do Ministério Público para o ministro Nunes Marques, que possa analisar e decidir sobre a pedido da parlamentar. Pois é, foi encontrado aí, portanto, né? Na cela da vereadora, rapaz. Pois é, foi encontrado aí na cela da vereadora, aí, portanto, um tablet. Ei, rapaz, o negócio não é brincadeira, meu amigo. Não é brincadeira, não, né? Meus amigos e minhas amigas, vamos ter que sair mais cedo hoje. Temos um compromisso agora, mas amanhã nós estaremos aqui novamente para trazer mais informações e notícias no seu rádio. Agradecendo carinhosamente a todos pelo carinho da audiência e da sintonia. A gente volta amanhã aqui pela Rádio Líder FM 87,9 MHz com mais notícias e informações para você que está ligado com a gente, para você que está na sintonia, para você que nos ouve, né? Para você que acompanha a nossa programação. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, né? E até amanhã. E nós vamos estar de volta com mais notícias e informações para você aqui pela Rádio Líder FM 87,9. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês, tá bom? Forte abraço. Fique aqui com a música de Raça Negra, né? Para você que está ligado com a gente aqui pela sua sintonia. Cigana, um forte abraço. Deixa o tempo acabar com o nosso amor. Eu faço tudo o impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz pisando sobre mim. Desesperadamente eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem, então vem. Maltrata de vez, maltrata de vez. Estou com saudade e a tua maldade. Acabar com o nosso amor. Eu faço tudo o impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz pisando sobre mim. Desesperadamente eu choro por você, meu coração carece. estou com saudade, e a sua maldade me faz delirar. Te perder, te perder, te perder. Eu não vou resistir, eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você. Cigana, então vem, então vem. Maltrata de ver, maltrata de ver. Estou com saudade, e a sua maldade. Atenção aposentados, pensionistas e beneficiários do LOAS, BBC do INSS. Já imaginou transformar seus sonhos em realidade? Seja aquela viagem especial, a reforma da sua casa, o investimento na sua propriedade rural ou até mesmo se livrar das dívidas que tiram seu sono. Com o empréstimo consignado da CWCred, tudo é possível. Crédito rápido, seguro e com as melhores condições para você. Não perca tempo. Venha descobrir como podemos ajudar você a conquistar seus objetivos com segurança e praticidade. Ligue ou chame agora no WhatsApp 89-994-370636. Visite nossa agência, Praça Juscelino Kubitschek, 378, Centro, São José do Peixe, Piauí. CWCred. Porque você não merece apenas sonhar, você merece realizar. Líder FM. ZYN 977. Rádio Líder FM. Operando na frequência de 87,9 MHz. A primeira rádio comunitária de São Francisco do Piauí. Prepara. O bailão vai começar. E o Viana malvadão já chamou todas as bichinhas que joga no paredão, tu perde a língua. Aquecimento é aqui pra elas que gosta de balançar. Tu vai descendo lentamente, começando a rebolar. Agora que tu desceu, vai ter que subir. Rebolando lentamente, jogando a bunda pra mim. Hoje esse aqui foi aquecimento que eu fiz para as novinhas. Agora se prepare e joga a bunda. Joga a bunda pro lado.

vai começar. Vai começar. O som está tocando assim, pois vamos dançar. Vamos dançar. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Dançar o mar. Dançar o mar. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Dançar o mar. Me desvem, olha pra lua lá no céu. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Dançar o mar. Dançar o mar. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Dançar o mar. Dançar o mar. Furacão do Forró, volume 2. Pisada boa, vai. Segura, segura. Demais. Vem dançar, vem ver o show. Vai começar. Vai começar. O som está tocando assim, pois vamos dançar. Shake, shake, shake, shake, shake. Dançar uma, dançar uma. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Dançar uma, dançar uma. Hoje quem tomar uma vai se alegrar. Me desvem, olha pra lua lá no céu. Dançar uma, dançar uma. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Dançar uma, dançar uma. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Dançar uma, dançar uma. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Dançar uma. Treze horas e 12 minutos. Quem tá no rádio? Linha FM. Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor. Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu. Lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus. Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal. Ele é uma foto da catedral onde nos beijamos com juras de amor. Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto. E os nossos olhos banhados em pranto. Lembro que chorei e que você chorou.

você emburrada, com a cara fechada. Horas e 23 minutos. Líder FM. Piripitim, piripitim. Piripitim, piripitim. É. Dá-lhe metaleira. Alô, Samuel do Céu. Aquele beijo. Quero ver você balançando o corpo todo. Quero ver você bailando comigo, comigo. Eu quero ver você balançando o corpo todo. Quero ver você bailando comigo, comigo. Piriripitim, piriripitim. Piriripitim, piriripitim. É. Piriripitim, piriripitim. Piriripitim, piriripitim. Piriripitim é uma dança nova, embala o coração. Vem gatinho lindo dançar comigo. Vem dançar que é bom, vem colar umbigo comigo. Ai, ai, ai, ai, ai, se quiser pode ser sem compromisso. Ou pra namorar, piriripitim, piriripitim. É. Piriripitim, piriripitim. piriripiti. Piriripiti, piriripiti. Oi, piriripiti, piriripiti. Piriripiti, piriripiti. Piriripiti é uma dança nova que embala o coração. Vem, gatinho lindo, dança comigo. Vem dançar que é bom, vem colar umbigo com umbigo. Ai, ai, ai, ai, ai, se quiser pode ser sem compromisso. Ou quer namorar, piriripiti, piriripiti. Piriripiti, piriripiti. Piriripiti, piriripiti. Piriripiti, piriripiti. Oi, piriri, piriri. Piriripiti, piriripiti. Piriripiti, piriripiti. Arriba! Vivo! Estamos aqui, eu com o Pai Corma, toma mal de São João da Barra. Grita com o Pai Corma! Se apegar, te pego toda hora. Como se não rolar, é dentro, depois tô fora. Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da foda. Hoje gravações. Te pego toda hora. Como se não rolar, é dentro, depois tô fora. Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da foda. Você não ama ninguém, porque tá me escutando agora.

Rádio Comunitária Líder FM, 87,9 MHz, São Francisco do Piauí. Dani Nunes e o Encantador. Mala sem alça, a boa do forró. Forros Canção Tropicária. Até quando vou ter que esperar? Um dia de sol você chegar. Eu vou te pedir. Sem tua presença minha vida pode acabar. Com todo o amor que eu te dei, eu mereço ter você. Será, será que agora verás o amor por ti? Será, treze horas e 42 minutos. Rádio Líder FM 87,9 megahertz. Sempre diferente. Vai. Repete na Marconi, joga vai safada. Tu não queria swing, vida. Redondo, tu não tava com saudade. Baile das casinhas, pode aumentar o som que eu joga deixo. Vai safada, chama no ponte. Joga vai safada, joga, joga vai safada, joga, contar, joga, tá? Vai safada, joga, joga, joga vai safada. Rapaziada, joga, joga vai safada, joga, joga vai safada, joga, joga vai safada. É nesse pique, coração. Rapaziada, esse é o DJ do baile, caralho, só lança braba. Joga vai safada, lá no tá gostando, redondo, né, vida? Joga vai safada, no baile das casinhas. Tá balançando aí, joga, né? Joga vai safada, e na segura, ponte. Segura, joga vai safada, joga, joga vai vou safada. Contar de novo, joga, tá? Joga vai safada, joga, dois, joga vai safada. Tiro o pé do... Rapaziada, joga, joga vai safada, joga, joga vai safada, joga, joga vai safada. Na rapaziada. Esse é o DJ do baile, caralho, só lança braba. Esse é o DJ do baile, caralho, só lança braba. Eu avisei, coração. Quer brincar? Quer? Vai! Sai do meio! Chama a juba do DJ!

canso de esperar. Sei que algum dia você vai me amar e eu vou poder te dar o amor que eu sonhei pra você. Você eu faria para não te perder. E o teu amor eu queria para não mais sofrer. Tudo por você eu faria para não te perder. Sertão, marca de calor na mão. Mas se mora na cidade. E aí, ó, uma morena. Olha que uma estrutura dessa acabou com o homem. Do jeito que ela me olhou. Começamos a se encontrar, daí nasceu amor. E aí, e o matuto. Pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. Ei, abraço! Jardel Teclas. Uma morena dos cabelos grandes. Olha que uma estrutura dessa acabou com o homem. Do jeito que ela me olhou. Começamos a se encontrar, daí nasceu amor. E o matuto se tomou vivo, ao vivo, ao vivo. Pela menina da cidade, filha do doutor. Ao vivo no Instagram, delícia do vocalista. Uau. Chega, desiste não vou. E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. Sucesso nosso e não tem jeito. Sucesso teve ostentação. Sucesso nosso. Vai, suíte descarado. Quatorze horas e 21 minutos. Líder FM. Bruno Cedias, de Jurema Norte. Você vai voltar.

Mas eu sou maloqueiro e dou fuga na madrugada. Passando a margem mil, eu quero ver notar na praia. Cara de contato safado, bigodinho de canalha. Tatuagem no pescoço do seu metralha. É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura. Sobe na minha garota, sabe que é só loucura. O mar na viatura, de toque na cintura. Pode me picar, se não vem com mais cura. O mar na viatura, de toque na cintura. Pode me picar, se não vem com mais cura. O mar na viatura, de toque na cintura. Estourou, vai, vai. Pega o controlamento, não tá lá aí. Isso é chegando do piso, o psicopata dos... Vai! Quatorze horas e 31 minutos. Alô, São Francisco do Piauí! A sua conexão de internet só deixa você estressado? E o suporte técnico não funciona? Sai dessa! Vem pra MG Telecom! Solução que leva a internet, banda larga, fibra ótica até a sua casa e sua empresa. Com planos de qualidade e acessíveis. Venha ser MG Telecom. Telefone 89-99408-7270 e 89-99435-8506. MG Telecom. Sua comunicação começa aqui. Rádio Comunitária Líder FM, 87,9 MHz, São Francisco do Piauí. ZYN 977. Rádio Líder FM. A primeira da cidade. Quando a noite traz o silêncio, estou sozinho então. Eu penso como fui deixar você se afastar de mim. Vejo a vida passar sem graça no vazio dessa casa. Fico a imaginar, você parece estar aqui. Pode ser que eu esteja sonhando demais. Só eu sei quanta falta você me faz. Eu me rendo, não dá pra te esquecer. Esse amor passar sem graça no vazio dessa casa. Fico a imaginar, você parece estar aqui. Pode ser que eu esteja sonhando demais. Só eu sei quanta falta você me faz. Rádio Comunitária Líder FM, 87,9 MHz, São Francisco do Piauí. Eros e Bressan, a Luciana agora o outro, ele chorou, bebê, chama da pressão. Então joga a bunda, mostra tua competência. Vai sentar no touro, no touro, no touro. E para, toma afogada e superada. Agora sem desculpinha, vai dando uma rajada. Para, toma afogada e superada. Agora sem desculpinha, vai dando uma rajada. Viaja quando ela rebola. Eu gosto da música da nova geração. Sentada, sentada, sentada, sentada, sentada, sentada. Eita pipoqueira, sentada. Sentada, sentada, sentada, sentada, sentada. Chama! O som que você respeita. Penas e pressas. E chorou. Ela viajou na minha sequência, porque ela sabe que o pai tem experiência. Então joga a bunda, mostra a tua competência. Vai sentar no tolo, no tolo, no tolo. E para, toma apagado, super. Agora sem desculpinha, vai dando uma rajada. Para, toma apagada e superada. Agora sem desculpinha, vai dando uma rajada. Viaja quando ela rebola. Eu gosto da música da nova geração. Sentada, sentada, sentada, sentada, sentada, sentada. Eita pipoqueira. Sentada, sentada, sentada, sentada, sentada, sentada. Chama! Das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração.

quebrando lá dentro. Agora tá explicado. Minha ex virou puta, só não virou cliente, que eu não gosto de disputar. Minha ex virou puta, só não virou cliente, que eu não gosto de disputar. Minha ex virou puta, só não virou cliente, que eu não gosto de disputar. Minha ex virou puta, só não virou cliente, que eu não gosto de disputar. Isso não é uma crítica, é só uma história. Quatorze horas e 50 minutos. Tá na líder, tá na melhor. 87,9 megahertz. Líder FM. Morena dentro do salão. Eita, que chamego bom. Ela tem um beijo ardente, cheirosa demais. Só que ela já percebeu que gamei, está na dela e quer me provocar. Oxe, mas que vida louca, danada é fogo, osso duro de roer. Olha, eu quero te ver, mas não pense que vou grudar no teu calcanhar. Pois eu não